1-39-1208, bom. Bom dia, senhor, bom final de semana, obrigado. Bom dia, o Xané 6251. Xané 6251, no contato radar, tudo mantém nível 360 na saída da EL, o Xané 6251. 7, unidade da 360, saída da EL, lenda bridge. Pois mudar de cuidar na Aproa de bridge pro Xané, por gentileza? A gente foi direto lida, guarde bridge, o Xané 6251. 7, obrigado, vai valendo e vai dando bridge, obrigado. 1749 para Guarulhos, autorizado, 340. A rota conforme plano de voo, decolagem da pista 10, curva direita, da El Leda Bridge, após Bridge, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu e após conforme. 120, decimal 8, 5112. Autorizado, Guarulhos no 340, decola do lugar, curva direita, da El Leda Bridge, após Upper Zulu 16, após Bravo Hotel Zulu. 2-0-1-2-5-1-1-2-1-2-1-1-7-4-9-1-9-9-4. Chama pronto para puxa sinal 6-7-4. Hotel Bravo Lógica. Bravo Lógica direto do Pelô, desça para 2010-2014. Autorizado. 6251, chame Recife, 1251. Recife, 251, bom dia, obrigado. Salvador, procedente de treinamento, tem 7 para com nós, portão número 4. Autoridade Chimitar. Salvador, bom dia, BX 5898, tá ciente da COP. 5898, bom dia, pronto, cópia? Copia. Autorizado Confins, 340, decolagem da 10, curva direita, da Euleta Bridge, pós-bridge, Pesoluno 6. Controle 120, decimal 8, 5117. Copia, está autorizado, 340, decola da 10, curva direita, da Elia da Bride, Ampezuru, Urumeia, 208, controle, 5117, eu transponder, 5118. Chama a prova. Agora aí. Salvador, bom dia, Web. Confirme. 5707, informação, foto para atualização. Afirmativa, agora de cópia, Galeão. O discado desce para 1.500 pés. Ajuste no 0 no 4. Deve iniciar ataque. Taxi 6749, POB 116, só da 63 horas e 50 minutos, alterna Galeão. Então, o ponto de espera está livre, 10 no 4, chama pronto para decolagem 6749. Chamará quando pronto, FTS 6749. 5898, coordena equipe de solo, companhia vai livrar a retaguarda, posta livre. Ah, eu vou coordenar com o solo. Boa noite, Romeu Bravado. Romeu Bravo Oscar, vento 160 graus, 612 nós, ajuste no 0 no 4, reporte baixar travado. É, tá. Confirmando, vai prosseguir pouso no 7? Positivo, já está na aproximação final, baixar travado. Autorizado pouso, pista no 7, 160 graus, 612 nós. Ótimo. 6749, autorizada a linha de decolar, pista 10, 160 com 612. Autorizada a linha de decolar, 6749. Colou 6749 ao 591208. 208, bom dia. Até a próxima. Alô, controle, muito bom dia. Webjet 6749, passando 1500. Contato radar, subiu 340 direto da EL. Direto Leda Web 6, Dael 6749. Afirmativo. Bravo Oscar no solo 00, backtrack autorizado, reporte pista livre. No 7, cópia. Pronto, cópia. Autorizado Galeão, 340, conforme a rota do plano de voo, decolada 10, Dael Leda Bridge, Aper Zulu 10, SMAP Luvito e após conforme. 120 decimal 8, 5115. Galeão, aprovado, 340, decolada 10. Curva direita da El Leda Bridge, a Pesulo 10, Smap Luxo e após conforme 208, um controle 5115, transponder web 5717. Chama pronto, portão 10, 5717. Frequência livre, boa noite. Para o táxi, 5839 Web, 53 a bordo, 310 Galeão à terra. Espera a chama pronta, ajuste no 04, 5898. Pode esperar a chama aí, 04, 5898. Autorizado, chame táxi. Autorizado, um ataque. Teste. Espera, 598, mano. 598, autorizado, a linha de decolar. Está 10, 160, 089. Está autorizado, então, 598. Alô 5898 ao 05208 Morro. Jesse. Trolle, é o Webjet 5898, só escuta. Web 5898, contando radar, voe Dael, suba ao nível 340. Dael 340, 5898. Quem pode valer, não? Exato. Beleza, então, obrigado. Chame Recife, frequência 1251. Recife 251 Web 6749, bom dia. Bom dia. Guarulhos. Autorizado até ponto de espera via Pátio Índia. No ponto de espera chama pronto, ajuste no 04. Sabia, chama no ponto de espera via Pátio Índia, 1014. Certo.